Atlântida. Brasil! Olha só, brother! Aê, não começou ainda, 3 minutos pra não falar bobagem. Não começou ainda o programa, falou tudo, Marcos Pianjas, temos 3 minutos ainda para falar bobagens. Exatamente. Aqui, antes de começar o programa sério. Depois fosse diferente. Não, depois é sério, né? Oi? Depois é a valer, né? É. Tudo bem, Cagê? E aí tudo certinho. Tranquilo, Cagê tá com o cabelo meio amassado, parece que saiu da cama faz uns 10 minutos. Não, cara, não mesmo. Tá não, bem o Cagê, né, cara? Tá que bem, visu, tá bem, né, cara? Tá bem, tá olha, olha quem falando, né, cara? Falando, o Cagê tá com visual meio moderno. De ti, eu me sinto assim. tá fazendo a cutis. Tô fazendo a cutis. Tudo bem, Marcola? Beleza, chefinho. Oh, que beleza. Maurício Amaral. Toma aí, meu. Tudo certo, tudo certo. Everton Cunha, Mr. P. Opa. Que Everton isso, Cunha, meu. Mr. P, que me proporcionou um momento único nesta madrugada. Quando junto com seus amiguinhos aqui no Ministério, na terça do Ministério, entoaram. Com os amigos dele, né? Hã? Aí com os amigos dele. Aí com os amigos dele, exato. Nós não somos amigos, nós somos colegas, né? Ele tem os amigos dele. Ah, eu já sou amigo. Tu já é amigo? Eu já sou amigo. É, o Cagê já é meu amigo. Tá bom. Foi promovido. Tá bom. Mas então, antes de começar o programa, eu queria só mostrar aqui este momento de plena alegria que eu vivi esta madrugada, 1h15 mais ou menos da manhã, quando Everton Cunha, Mr. P e seus amiguinhos entoaram o canto, o hino da Copa do Mundo 2010. Oh. Que é aquele sonzinho do Skank, do Canaã. Sim. E tal, que ficou assim, é, saca que beleza. Mais conhecido quem? Não acredito. Precisando de inglês. Aí eu não sei mais depois. Vai, vai. O que seria da música se não fossem as vogais, né, o Everton Coelho? Essa é a parte boa pro povo cantar. Claro, vogal, cara. Diz que o povo gosta. Pouca vogal. É, tem que ter muita vogal. Muita vogal. O povo gosta. É vogal, cara. O Armandinho também faz muito isso. Né? O reggae em si, né? É muito. Aê, Fiquei feliz. Mas olha, Everton Cunha, tava demais mesmo, cara. O Pijama Show, depois de 10 anos, continua. 10 não, agora 11, né? Coisa boa, e sabe que a turma toda continua, depois... Continua um troço impressionante na madrugada. É a companhia das pessoas por todos os cantos e recantos do sul do Brasil, o Pijama fico Show. Feliz, fico feliz. E depois do intervalo, compartilhei com os amigos da audiência qualificada, audiência fina, eu falei pra eles, né? AF. Uma audiência fina que tínhamos da madrugada ontem, ficaram todos felizes. Sérgio Rojas, André da Cartolas, Diego Forey da Vela Louca e o Lula Lelé. Tava tudo muito bacana. Sempre é divertido reencontrar todas as terças que já tem mais de 7 anos aqui no Pijama. Que beleza. Que bom que tava ouvindo. Fico que feliz. Bom. Cara, sempre osso, cara. Sempre osso. Mais um AF no Atlântida, né? Além do audiência Festival fina. E do Alexandre Fetter, audiência fina. Muito bem, agora sim, 1h da tarde, vamos começar o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. Começando. Estamos com um Coca-Cola, comemore do seu jeito. Oh, oh, oh. Skin, o cervejão, se beber não dirija, e a torcida da sorte traz celular com TV grátis, mais claro chip por apenas R$549 só na Colombo, Mauricinho Amaral. Sim, pois não. Quarta-feira, 30 de junho de 2010, hoje é dia, ô cara, tem um cara que está merecendo nossa homenagem hoje, o caminhoneiro, hoje é dia do caminhoneiro. Clube, não caminhoneiro. O que tem de gente, cara, que nos boleia, ouve, né? Na boleia do caminhão. É verdade. Especialmente a homens, Sula, né? Miranda nos ouve. Não, a Roberta, cara, Miranda. Não, né? Tô falando todas sério. As Mirandas, o Eurico sério. Miranda. Que a família Miranda toda ouvindo o Pretinho Básico, inclusive os caminhoneiros de sobrenome Miranda. Mais ligado que rádio de caminhoneiro, né? É impressionante. Não, sério, não é presidiário, sério mesmo, cara. Né? Sério é mesmo. É rádio presidiário. Já fizeram alguma viagem de caminhão, algum de vocês? Já. Nunca fiz, cara. Meu vô era caminhoneiro, lembro de ter feito. Meu vô mudou o Brasil de caminhão, né? Eu namorei a filha de um caminhoneiro e o cara me arrumava... Atenção, pessoal, Maurício vai lembrar da filha do caminhoneiro. E aí ele me dava carona com os parceiros dele. E fazia a viagem 13-13, cara. Mercedes. E tu pagava como a viagem, Maurício? Na simpatia, Marcos. Ah, tá. Sabe bom. Que eu não. É que é custo, eu não, né? Sabia da história do Chapa. E agora chapa, eu fiquei sabendo, cara. Né? Quando chapa a gente é legal, tá nas estradas, é. E fica. É o cara que ajuda a descarregar. Placa, cara, tem muito chapa mau caráter também. O cara que diz, ah, sou chapa, vai lá e. Bom, mau caráter tem de tudo. Caminhão, tem, né? Toda categoria tem mau caráter e bom caráter, né? Terra de radialista tem mau caráter. É que o chapa. Tem? Tem. É verdade. Tem bom caráter. O cara que ele. Trabalhou aqui. Radialista tem bom caráter. Tem. Sério? Alguém já conheceu um radialista? Vamos explicar pra quem não sabe que o chapa que nós estamos referindo é aqueles caras que ficam na beira das estradas com a plaquinha. Inscrito chapa, eles estão se propondo a ajudar os caminhoneiros que chegam pra carregar ou descarregar. Aí surgiu a expressão, né? Fala meu chapa! E aí meu bruxo? Chapa. É, e eu perco a chapa de vez em quando, a solta. Pô, e os caras ficam surdos, né? Meu avô ficou surdo por causa do barulho do barulho motor do caminhão, né? Ele tinha um daqueles caminhão que o motor é na frente, assim, do lado ali. Todos os caminhões na frente, o motor, né? Eu acho que sim. Né? Todos. Na boleia lá. Todos. E aí, pô, uma barulheira no ouvido dele, ele ficava com um zumbido no ouvido direito, agora ele não ouve mais nada. Antes ele o tempo todo ouvia um... O teu vô caminhoneiro é o do... É o Marco! Do Marco! É o Hugo? O tio Hugo? Hugo. Não, o vô Hugo. O vô Hugo, é. É, não é o tio. O tio Hugo é a cidade. Né? Marco! Que bom que tu veio, Marco! Tô feliz! Oh, obrigado, vô. Dá pra ver que tu tá feliz. Muito tô feliz! O que é? Aí o Couto está lembrando que o teu vô olha pra testa, né? Ele não olha pro teu olho, olha pra tua testa. Tá cego também. Ô, meu, hoje também é dia do economista. Um abraço, parabéns a você que é economista, fez a faculdade de economia. Né, e também é dia do porquinho, amigo. Como assim? Porquinho, cara. Porquinho, é bom, porquinho. Dia do economista, dia do porquinho, entendeu? O cofre. O porquinho cofre, exatamente. O porquinho cofre, que é o que deve ser o emblema, né, do economista. É que hoje cofrinho já tem um outro significado. Mas é porquinho, não é dia do cofrinho, KG. É dia do porquinho, KG. Não é do cofrinho. Tá, mas o porquinho cofre, não é? Sim, o porquinho cofre, cara. Vamos aos destaques comentados do Clínico. Eu tinha o cofrinho da Habitasul. E eu da Finab. A formiguinha da Finab. Formiguinha. Isso aí. Demais, cara. Me lembrei de novo do Toy Story, que tem o porquinho, né? É. O porquinho, que é um cofrinho. Que é um cofre. Se balança todo, cai umas moedas. Isso mesmo. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS para esta quarta-feira. Câmara de Passo Fundo aprova toque de recolher para adolescentes. Bom. Projeto de lei proíbe presença de menores de 16 anos em bares e boates depois da meia-noite. O projeto do José Eurides de Moraes veda a entrada e permanência de crianças e adolescentes menores de 16 anos de idade a partir da meia-noite em bares, casas noturnas e festas pagas onde seja comercializada bebida alcoólica. A permanência apenas seria permitida com o acompanhamento de pais ou responsáveis legais. Os pais também poderão autorizar por escrito uma pessoa adulta a acompanhar seus filhos. Que loucura. Tá, hoje em dia é quanto, é? 14? 18, eu acho. Né? Não, 18, não. Pra consumir bebida. Não. Pra frequentar lugares que comercializam. Na minha época, cada estado 18. 18, também. Cara. Mas tem lugares com 16. Tinha matinê, assim, então entrava com 16. Calma lá. Pela usando os nossos mega eventos aqui, tá. Atlântida Festival. É 14. E tem um estado que são 12. Eu não sei direito. Santa Catarina é 12 e 14. Nesse lugar se comercializa cerveja. Ou seja, pelo projeto do nosso amigo aí, os menores de 16 anos não poderiam ir nesses eventos, tá? Em Passo Fundo, uma lei municipal. Não, ok, em Passo Fundo. Então, eu quero saber como é que é hoje. Eu acho que hoje é 14, então. 14 em Santa Catarina, 12 em Brasil. Tem 12 no Planeta Atlântida, mas é um tipo de evento. Né? Não, aí não tem tipo de evento, entendeu? É, o cara tá dizendo que é qualquer evento que seja comercializado. Bebida alcoólica, foi isso que ele disse. E ficou bem claro. Eu acho que aí é demais também, né? Eu acho é demais. É só não vender, cara, pra menor, né? Não, mas aí peraí, eu acho o seguinte, é exatamente o que nós estamos comentando, mas tudo ao mesmo tempo. É, não pode entrar menos de 16. Porém, vai sair um evento em Passo Fundo, de uma empresa tal, promovido, vai lá e solicita que pra seja, menores, exatamente, boa, para menores. Aí até. Não pode ter álcool, né? Bom, não, inclusive com álcool pode ser que seja aberto uma exceção. pra aquele tipo de evento, será que não? Acho que não, mas é lei, né? Não, mas parei um pouquinho. Só se a FIFA, se for um evento da FIFA, se abre exceção, aí pode vender cerveja. Não, mas se for a FIFA que organiza, pode. Não, mas parei um pouquinho, no Planeta Atlântico é um exemplo disso. Não, mas... Ou o Rio Grande do Sul... Não poderia ser feito... As meninas, a menina e menino de 13 anos, não pode entrar numa danceteria de noite, em muitas casas, que é proibido por lei, mas no Planeta pode. Mas é um evento, né? É um evento, é isso aí, tá certo, claro. A lógica tá certa. É, o juizado de menores vai dar uma liberação pra um evento específico ter a presença de menores. Agora a gente tá discutindo um negócio que é muito triste, né, cara? Que de novo tá se jogando pra um órgão público, a educação que tinha que vir de casa, né, meu? Quem é que vai decidir se o cara pode sair ou não, se o cara vai consumir álcool? É a família, o pai que tem que educar. O pai já tá jogando isso pra escola. E aí a escola não é o lugar pra ele ser educado. Ele é pra ele aprender umas decoreba lá de fórmula de Bhaskara. Vai ser educado em casa. E aí vai pra escola, não é educado. Em casa não é educado. Agora o juiz quer educar. Ah, não pode sair. Os caras vão fazer festa no apartamento, vão fazer besteira também, cara. É, também Independente de onde eles vão estar, tem que educar em casa. Eu também acho. É assim, ó. E tem que ter uma fiscalização maior pra não vender cerveja pra menor de bebida alcoólica, enfim, pra menor de 18 anos. Essa é que é a lei. Essa, aí é que tem que estar a fiscalização. Bom, mas enfim, o que acontece é que tem festas em Porto Alegre, por exemplo, onde há uma reunião de menores, 1000 crianças de 16 anos, 17 anos. Adoro, e consomem garotos. Bebida alcoólica, cara, a noite inteira. Eu já cansei de falar pra vocês aqui. Como, né, Fetter? Peraí um pouquinho, onde é que tá o juizado nessa hora, cara? Tá falando festas nas casas dessas. Não, festas em casas noturnas, abertas ao público. Aí eu tô contigo, tem que ter uma fiscalização maior nesse sentido. Aí é que tem que estar. Aí a lei tem que entrar, entendeu? Tem que ter uma fiscalização e uma multa pesada pra quem vende bebida alcoólica pra menor de 18 anos. Bom, mas é uma lei municipal de passo fundo aqui. Pede a identidade, pede um documento. O cara tem que estar com documento, ora. Tá? Acontece que é o dinheiro que fala, né, cara? É o dinheiro que fala. O dono da casa não quer nem saber se os negros vão entortar 25 garrafas de vodka, vão sair dali, vão morrer atropelado. Não quer nem saber, entendeu? Não quer nem saber. Quer vender a bebida dele lá. É verdade. A Polícia Federal apreendeu cerca de 100 aves exóticas em Florianópolis durante a Operação São Francisco, que combate o tráfico internacional de animais. Entre os animais estão um curió. Nossa, que curió. E duas tartarugas tigre d'água. Tartaruga é ave? É, tartaruga. Exótica! A tigre d'água. O que justifica? A tigre d'água. Exótica nisso, né, cara? Tigre d'água, avô. Tartarugas tigre d'água. As investigações duraram 8 meses e identificaram uma quadrilha que vendia animais nativos para outros países e trazia espécies para serem negociadas no Brasil. Não pode, né? Agora não pode mais. Os europeus vêm aqui comprar papagaio, né? Periquito, tucano, coisa que não tem lá, né? Daí leva dentro de uma bolsa, os bichos morrem no voo, né? Impressionante, né? Impressionante. Com o dentro da bolsa. Ele não raras difícil, vezes, não raras vezes a gente pega a BR-290, a freeway, aqui no Rio Grande do Sul, e vê no acostamento uns caras com umas gaiolas e os bichos dentro, papagaio, canário, caturrita. Agora eu vou dizer que eu tenho vontade de comprar, tem, filho. Puta, tem vontade de quê? Tenho vontade de comprar. O quê? Os canarinhos da terra, os... dá vontade. Eu tô dizendo que dá vontade. Eu acho uma crueldade. Eu acho crueldade, acho óbvio. Eu acho bonito ver na floresta, na rua, no mato, no jardim botânico. Mas em casa. Cara, o passarinho é como o homem, nasceu para ser livre. Oh! Sei. Mas não, insistem em criar homens e passarinhos em cativeiros, presos dentro de uma gaiola. Ou do escritório, né? Mas sabe que existem... Ou de um estúdio de rádio. Existem alguns que precisam ser cuidados e tal em cativeiro que vivem bem. Algumas. Alguns homens, tu tá falando de homens. É, deve ser. É. Mas tem muito... Mudança de assunto. Mudança no plano diretor da capital estabelece novo limite para a altura de prédios. E capital, Porto Alegre. Capital do Rio Grande do Sul. Os prédios que serão construídos em bairros como Menino Deus, Rio Branco, Moinhos de Vento e Petrópolis deverão ser mais baixos do que os atuais. A altura passaria dos 54 metros de altura, que é mais ou menos 18 andares, para 42 metros de altura, 14 andares. Em algumas áreas do bairro Menino Deus, como a Getúlio Vargas, o limite poderá ficar em 33 metros de altura. 11 andares. Muitos moradores alegaram que os bairros residenciais estão sendo mutilados pelos grandes prédios. Acontece que o sol acaba sendo impedido de entrar nos prédios também, mais baixos. O vento também não circula. A gente falou aqui esses dias no Pretinho, né? É isso aí. Acho que demorou, né, na verdade. Uma área mínima verde com terra, que é pra absorção da água, porque a construção impermeabiliza o solo, né? Tu bota concreto, impermeabiliza, a água não escoa e dá enchente, né? Isso aí. Vai pra um bueiro, vai isso, essa água. E o bueiro tá cheio de lixo, certo, né? E aí vai ter que ter um mínimo de área verde pra água poder escoar. Olha, parabéns pra Câmara de Deputados. Vamos! Câmara de Vereadores. Vereadores que liberou essa história aí. Ficou muito bonita essa história. Né, ficou bom pra eles. Espero que depois, passado o ano eleitoral, não mudem tudo de novo. Mas certamente os vereadores moram em coberturas de prédios altos, né, Marcelo? É verdade. Tá correto. Ou em casas lá na Zona Sul, né? É verdade. Por falar nisso, Marcelo. Tem manchetes aqui. Vai. Badnews.com.br. Em 20 minutos, o mundo pode piorar muito. Uma mulher foi condenada por incendiar a casa do ex-marido em Santa Catarina. Que isso! Ela estava descontente com o atraso no pagamento da pensão. O nome dela é Maria Terezinha de Melo, mais uma da família Melo. E é igual, grafia é igual do Felipe Melo, um L só. Essa daí é da família Melo, aquela que não deixa barato. Vai dando voadeira na cara, queimando casa do marido. Fica a dica aí, né, Marcelo? Fica a dica aí, ex-mulheres aí. Ela foi de um município a outro de bicicleta até a casa da vítima. Que dureza. Chegou, arrombou a porta do fundo, amontou roupa dele num cômodo, jogou álcool, incendiou, pegou fogo a casa. E uma adolescente de 15 anos foi pega roubando nada menos que 44 calcinhas de um supermercado em São Paulo. São Paulo. Marcelo, só um pouquinho, porque eu acho que esta ex-esposa, a intenção dela era só queimar roupa, cara. Queria só queimar a roupa, ela acabou queimando roupa, a roupa. Eu acho, cara. Ah, eu vou queimar as roupas dele. Queimou a casa, cara. Não! Apaga! Aí pegou a bicicletinha. Acabou queimando o filme, né? Monge budista é preso por filmar mulheres. Mas é a guria, que eu tô muito rápido, Marcelo. É, o TP tá rápido. Volta ali, produção. Alô, produção? Não pode tem voltar produção, ali em cima, mas... não tem produção. Ele tá assim porque no Marcelino. O Marcelino não vem. Aí ele se sente mal. Tu segura o cabo hoje, Maurício? Eu seguro. Marcelino, que é o cabo homem, não tá segurando? Eu seguro, Marcelo. Tá bom! Cala a boca, Maurício. É verdade. Ó, já começou. Então ela roubou 44 calcinhas no supermercado e afirmou em depoimento que roubou as calcinhas porque as suas estavam sujas. Monge budista é preso por filmar mulher nua. Durante cerimônia, ele se aproveitava dos visitantes num templo no Camboja. Ele espionava as mulheres que o procuravam para serem abençoadas e participavam de rituais em que tinham de tomar banho sem roupas. Quem aqui nunca tomou banho sem roupa? Quem aqui já tomou banho com roupa? Bêbado, né, Cajê? É complicado. Bem bêbado, chegou em casa e tomou banho de roupa, né, Cajê? Calça jeans, né? É ruim, né, cara? Ele pode pegar um ano de prisão, monge budista. Quem diria que o monge budista... E ele teve muita paciência, Marcelo, pra filmar... e editar... E esperar as mulheres tirarem a roupa. Exatamente, Maurício. Muito boa a colocação de Maurício Amaral. Obrigado, Marcelo. Vai, Pikachu. Obrigado, Marcelo. Vai daí, Mr. P. Olá, pretinhos. Mando aqui mais uma contribuição. Rodaica, se tu acha que teu nome foi escolhido a dedo por tua mãe, olha esses nomes aqui que começam com a letra R. Beijos a todos vocês, amo vocês e não perco nenhum programa. Ah, um beijo especial pro KG. Olha! Cara, que falta faz o Potter nesse programa. Né, KG. Porque as pessoas ficam sem referência. É. KG. Aí fico achando o Pianjas lindo, manda um beijo pra Maurício bonito. Mas olha o que vem agora, KG. Tu és o mais lindo e sexy. Olha, falta de referência. Falta de referência total. Potter, volta, Potter. Não, não é falta de referência, cara. É uma questão chamada gosto pessoal. Deixa, cara, se ele gosta do KG. Quem manda é o Alexandro de Palhoça. É a Alexandra, a Leca de Palhoça, que mandou a lista de nomes com Leca. A lista vai. Rábia. Railma Rajani. Nossa. Rui Marinaim, masculino. Ah, para! Rui, Mari, Rui é. Marinaim. Rodjani. Rodilai. Rodilai é homem. Rodilai. Hashiman, masculino, indiano, homem. Indiano. Holistikai. Holistikai. É grego. Masculino. É grego pra mim, cara. Rodaishen, feminino. Rodaishen deve ser prima da Rodaica. Rodaishen. Rodaishen. Rosóforio. Como? Isso é nome de remédio. Me dá um rosóforio aí que eu tô com. Rosóforio. Rosóforio. Rosóforio. Isso é mas homem ou mulher? Rosóforio. Rosóforio. Feminino. Rosóforio. É feminino. Peraí, cara. Vamos analisar. Deve ser remédio pros olhos. É um colírio pros olhos. Rosóforio. Ah, pode ser inglês. Pode ser uma expressão inglês, em inglês. Rosóforio. É arroz for you. Rosóforio. Off for you, né? Off for you. É mineira. Olha, vai piorar. Roplito. Deve ter um acento aí no I. É um robledo. Roplito. Requeilui. Como é que é? Requeilui. Imagina o Galvão lendo. Requeilui. Requeilui. Ah, esse aqui é muito bom. Risco Glam. Risco Glam. Bah, Risco Glam. Isso é glamuroso, cara. Risco Glam, vem cá. Vem cá, Risco Glam. Risco Glam. Risco Glam, quem que tu tá riscando aqui? Os filhos do Josias. Ah, agora vem a prima da Rodaica, a Rudinaica. Rudinaica, cara! Rudinaica! Olha, vou te contar, cara. E finalmente, pra fechar, tia, olha, Rojeita. Rojeita. Masculino tá escrito aqui. Pá, Rojeita masculino. Rojeita, né? Cara. Tem o Rogê Milá. É, o Rojeita se Rojeita. Chama, mas é Rojeitado, cara. Milá. Milá. É, o Milá acho que é sobrenome. É, Milá é Rojeita, sobrenome. Milá. E a Alexandra ainda completa aqui com uma frase, entre aspas. Um espírito mesquinho é como um microscópio. Aumenta as pequenas coisas, mas impede de ver as grandes. Olha! É verdade. É como eu sempre digo. A foto 3x4 é... uma fotografia da alma da pessoa. Você já viu foto 3x4 bonita? Não, nenhuma. Pois então. Nenhuma, Almir. Pois então. Ai, Almirzinho. Vai, Cagê. Aí um bêbado num bar vomita na camisa nova. Que cara, desagradável. Hugo! Não pode dar a camisa nova pra bêbado. Cara, a camisa havia sido comprada uma semana antes pela esposa. Lamentável. Puta que pariu, eu me vomitei todo! Outra vez! Outra vez! Porra! Se a minha mulher descobrir, ela me mata! Eu faço! O barman tava ali olhando a cena, tirou duas notas de R$20 do bolso. Disse: não te preocupa, ó. Diga pra ela que alguém vomitou na sua camisa. E te deu dinheiro pra cobrir os danos. Baita barman. Chegou, botou as duas notas de 20 no bolso do Bebum. Bebum chega em casa, feliz, conta à esposa sobre o que acontecido. O cara que tinha vomitado nele. Ao ver a camisa, ficando enjoada, ela encontra no bolso duas notas de R$20. Ué? E pra que são essas notas de R$20? Porque ele vomitou na minha calça também. E aí, Marcola? O Kaká é um bad boy mesmo. É um bad boy, cara. O cara é do mal mesmo. Total. O Kaká, ele já furou a fila do bebedouro na escola. Agora estão surgindo, entendeu? Como é que um cara desse tá na seleção brasileira? Agora tá na mídia, agora tá surgindo. Gente que estudou com o Kaká, gente que conheceu o Kaká criança. Aqui, ó, o Kaká, quando criança, contou a piada do não nem eu. É um santinho do pau oco, né, cara? Pô, não sei, cara. O Kaká roubou pão na casa do João, cara. Kaká roubou pão na casa do João. Quem é? Kaká foi pra aula sem uniforme um dia, cara. O Kaká já deixou comida no prato, cara. Não. Duas vezes. Não. Duas vezes, cara. Na China tem gente passando fome, cara. Não sei se ainda tem na China gente passando deve fome. Deve ter. Tem tanta gente. Gente passando fome passando em qualquer fome, lugar do mundo, cara. E uma vez... Eu tô com fome. O Maurício tá passando fome. O Kaká comeu leite com manga sem medo, cara. Tomou leite e comeu manga logo em seguida. Pô, então nós temos um novo. Felipe Melo. É, um novo status pro Kaká. Além de tudo, é imortal. É, tá aí, o Bad Boy e o Kaká. Tá bom, queridos, eu queria a atenção de vocês agora para um momento sério do programa, onde falaremos de uma questão delicada, envolvendo um casal da nossa audiência. Pode ir embora, se tu quiser. Não, vocês precisam não, ficar aqui, porque nós precisamos ajudar nossos amigos aqui que estão mandando pra gente este e-mail. Quem então aqui é nunca teve problema quando era um casal, né, amigo? E teve a sua mulher o traindo. Por favor, não falar meu nome nem divulgar meu e-mail por razões óbvias. Sou de Porto Alegre, moro há 4 anos com meu companheiro, mas nossa relação esfriou há uns 2 anos. Ele já não é mais carinhoso comigo como era antes. No início fazíamos amor todos os dias, mas hoje em dia é menos de 2 vezes por semana. Bom, vou querer. Vamos indo. No início eu sentia falta apenas do calor da paixão, mas agora estou sentindo falta de carinho. Pobrezinha. Ainda gosto muito dele, por isso ainda não o deixei. Já estava até me sentindo feio, velho e gordo. Peraí, só um pouquinho. Não, cara, mulher. Toca a vida do jeito que ela é. Não, já está, ele tava reclamando... Do companheiro dele, rapaz. É um homem, Maurício. Olha! Qual é o problema, amigos? É verdade, quem é que nunca teve uma relação homossexual fora do casamento? Situação difícil. Acontece muito. Que caiu a ficha agora, porque no início fala em companheiro e tava observando. Cara, no caso aí dele, casamento, né? Tenta tratar. Tua cabeça doente. Vou me esforçar. Tenta tratar como uma coisa natural que é. Entendeu? As bichas também se traem. Não, a minha pergunta é: bicha também sente falta de carinho? Tem uma frase que é nova, assim, que a gente nunca ouviu muito de forma pública. Normalmente é a mulher dizendo, me sentindo feia, gorda, e etc. Agora eu gostaria que falasse no masculino, como é que é isso aí de novo. Ele disse que estava se sentindo feio, velho e gordo. Do tipo que não chama a atenção de ninguém. Boa. Pois bem, pra minha sorte ou azar, não sei. Percebi que um amigo nosso começou a dar, a me olhar de um jeito diferente. Sim. E como eu estava bem carente, acabei dando... Como assim? Acabei dando bola pra ele. Eu vou ficar até o fim. Vai ficar assim. Tá melhorando, né? Não pode sacanear assim, cara. Não, mas eu tô lendo o texto aqui, cara. Eu tenho que ler a saliva, né? Resumindo, a questão de 2 semanas, mais ou menos, acabei ficando com ele. Na primeira vez foi só um selinho inocente. Mas a coisa foi evoluindo, ficamos outras vezes e tenho medo. Olha que bonito isso, cara. Eles não se entregaram de corpo um para o outro ainda. Estão naquele momento do medo, da entrega e tudo mais. Ficamos outras vezes e tenho medo de que fique mais sério e que chegue na hora da decisão e eu não saiba o que fazer. Olha, não perca as crianças. Cara, isso aí é um romance à moda antiga, né? Um romance tem tudo pra ser um romance heterossexual, mas é homossexual, né? No caso, o cara é a mulher ali que tá sentindo falta de carinho, que busca consolo normalmente. Acho melhor parar por aí. Não, ele é a parte feminina da jogada. Bom, agora o nosso querido diz o seguinte aqui, ó. Não sei se conto pro meu companheiro que tem um amante, pois ele é nosso amigo, de frequentar a nossa casa e tudo. Até agora tô conseguindo disfarçar bem, mas não sei por quanto tempo vou conseguir. Gê, mas é o Jaiminho? Cara, não interessa quem seja, cara. Não é o Jaiminho? Não interessa, mandou aqui um... Parece muito. Abraços, vamos jogar uma bola qualquer dia desses, Xande. Opa, mas não era pra dizer bola. O nome, cara. Mas Xande é. Xande? Xande são as iniciais, X-A-N-D-E, é um nome longo. É, o cara chama... Inventou. Bom, cara, a questão é a seguinte, vamos, posso eu dar uma opinião aqui? Claro. Acho que tem que abrir, né? Já aconteceu contigo isso aí? Acho que tem que abrir pro namorado que tu tá afim de outro cara, meu. Não, tem que abrir. O que tu faria? Isso é uma questão de caráter. Não, mas é que o cara é amigo deles, né, meu? É complicado, é delicada a situação. Ah, cara, mas é uma situação que acontece com casais homossexuais e heterossexuais. É verdade, mas... Acontece do amigo dar bola e levar, sabe? Acontece. Eu acho que acabou a relação dele com o primeiro magrão lá. Também acho. E tá começando uma nova e linda relação. Não, o primeiro magrão, é um novo amor. Como assim, em primeiro magrão? O namorado. O namorado. Sim, ah, magrão, primeiro cara. Magrão. Acabou o namoro. É a mesma coisa que dizer, ah, acabou, tá acabando o namoro com a mina. Tá acabando a relação com a mina. Com o magrão. Vamos tratar com naturalidade, gente. Sim, vamos tentar. Com naturalidade. Ano 2011, praticamente, nós estamos, cara. Ótimo, Ferter. Maravilhoso. 2011. Não é nem. Já foi a lua e continua apegado. Não foi a lua, na verdade. Não foi, amor. Foi a lua, sim. Não foi, não. Imagina aquela lua romântica, maravilhosa. Eu e tu lá em cima cravando uma bandeira. Crava a bandeira, Peter. A bandeira do arco-íris. A bandeira da Rádio Atlântica. Na lua, na minha lua. Branca, linda. Tá bom, queridos. Obrigado pela atenção de vocês e sorte ao casal. É, mas Xande, tem que liberar, meu. Quer dizer, tem que pegar a informação. Tem que liberar a informação pro teu companheiro. Tem que dizer, ó, oh, meu, já era. Dá pra cá minha bola de beisebol. Sou de outro. Acabou. É, acabou. A lua que merecia visita, não de militares, mas de paraninfos. Como é que não, é? Bailarinos. Não, paraninfos. O que eu contigo, cara? Bailarinos. Bailarinos, cara. Mas de bailarinos. Não, e de você, não é? E de você. Tá bem, KG, tá bem. Não, paraninfos. É uma letra do Herbertiana. É uma letra. Eu acho que é uma letra de Herbertiana. O que que um paraninfo vai fazer na lua, cara? Do Herbert. Bailarino, tudo bem. Não é, não. É paraninfos. Como é o nome dessa música? É. Paraninfos. Não, não é track. É. Tendo a lua. Tendo a lua. Mas e aí. Então tá só, fecha parente, vai. Vai, continua. Não. Continua. Que, sei lá, eu entrei no clima dos magrão. Olha, se o KG entrou nos clima dos magrão, cara. Pelo amor de Deus, KG. Cara. A essa altura do campeonato não dá mais, né, KG? Peraí, deixa eu ver a letra aqui rapidinho. Vem aí. É bailarinos. Né? Tendo a lua, aquela gravidade onde o homem flutua, merecia visita não de militares, mas de. Paraninfos. Bailarinos. Bailarinos? Bailarinos. Agora o paraninfo ia fazer na lua. E de você e eu. Não, tá, de você e eu entendi. É que bailarino tem a ver a falta de gravidade, aquela dança. Tá, paraninfo, o que o cara ia fazer? Um discurso? Eu nem consegui entregar o diploma. Olha, talvez pela demora do paraninfo no discurso, né? Paraninfos, né? Paraninfos. É, separado. Ninfos maníaco. Ah, pensou no ninfo. Ah, KG. KG é mais agora que eu entendi. É mais doente que todo mundo. Pensei que tu estivesse falando de paraninfos mesmo. E outra coisa, caiu agora o conceito herbertiano. Caiu e não levanta mais. Caiu o ultra leve também. Vamos daí dar uma girada, ô querido. Vamos faturar! Vamos faturar! Não, não, Almir, peraí. Ainda não. Primeiro é o classificado. Vai no Everton aí. Vai aí. Então vamos faturar. Alguém me ajuda. Alguém me ajuda. A faturar? Claro. Cada um com seus problemas. Cara, mas tem que ser de Canoas, que aí eu levo hoje de tarde. Quem tu quer faturar? Apareceu um cachorro poodle para nós, branquinho, lá. Oh, faz uns dois, três meses e nós tentamos ficar com ele, mas não dá. É quatro cachorros lá, não dá mais. Então nós precisamos doar o nosso cachorro, que foi encontrado há uns dois, três meses. Nós cuidamos dele durante dois, três meses, mas não dá mais. Eu vou querer. O poodle tá enlouquecido, ele é um crianção, ele já tá grande, não dá, não se adaptou aos outros, tá... Da briga tá com gordinho? Os outros, machuca os outros. Gordinho? Médio. É. Tem bastante carne. É um poodle branquinho. Então, se alguém quiser, Canoa, manda um e-mail pro Pretinho aqui, eu levo hoje de tarde. Ah, tu mesmo leva a domicílio, claro, cachorro. Claro, vai ter que ser em Canoa. Boa, Pi. É, pro pijama? Melhor. Pode ser. Acompanha pi. Algum brinde? Tu não quer pro Pretinho, tu não quer, Maurício. Não quer, Maurício. Não, é porque. Legal. Tu não vai ter como acessar o. Não, mas eu pensei que tu pudesse ajudar. Para tudo que ele tava fazendo. Claro, vou fazer. Não, simples, né, Chico? Tá. O primeiro. E-mail de encaminho, claro, rapaz, agora. Não, primeiro não, todos. Cara, né? Toda Canoas vai mandar e-mail querendo que o Pi leve um poodle na casa dele. Vai na casa do ouvinte. Levo. Aí tu chega lá, entrega o poodle, os caras vão lá, tiram foto contigo, jogam o poodle fora. Ah, não faça isso. Aliás, vão chegar dois poodles na casa da pessoa. O Everton Cunha, que é um poodle, e o poodle que o poodle vai estar carregando. É isso aí. É um poodle standard. E ele, a gente... Tem vidro elétrico? Tem trava. Não dá mais o bicho. Tá. Meu filho tá sentindo que ele vai ter que ser sacrificado, entre aspas. Né? Mas fazer o quê? Não dá. Larga ele no meio da BR. Ele junto com os outros. Tu mora em apartamento? Eu moro em casa. É que os outros três já cresceram habituados, convivendo, entendeu? E esse chegou, enlouqueceu tudo. E ele é um crianção, só tem tamanho. E não dá, quer dizer, a gente não tá conseguindo dar atenção pros outros três. Que vão se morder com ele daqui a pouco. Ah, né? E já se pega no pau toda hora, entendeu? E ele já machucou, porque ele é muito bruto. Ele não tá acostumado. E já machucou bruto. Os outros dois. É, olha. Tá, né? Então, boa, boa. O Everton quer doar esse poodle aí que apareceu. Ou alguém que possa ter perdido esse poodle, né? Pode também. Então, manda um e-mail pra gente aí pro Pijama Show, não, pro Pretinho Básico, @atlantida.com.br. O Maurício vai fazer a mão de encaminhar pro Pi. E agora sim, vamos fazer os classificados. Obrigado. Almir, tá com o teu aí, Almir? Olá, meninos! Meu nome é Daniela e preciso que vocês me ajudem a vender o meu Peugeot SW206 1.6 Feline 2008. Pô, nós não podemos abrir aqui uma concorrência para os nossos queridos da Maxim Peugeot, né, cara? Não podemos ficar vendendo Peugeot aqui no paralelo, né, cara? Vai lá na Maxim, que eles pagam bem, cara. Exatamente, vai lá na Maxim, fala com o Sandro, eles pagam bem, avaliam bem o teu carro e não, mas enfim, vou fazer a presa aqui, né, cara? Como é que nós não vamos vender, né, cara? Afinal de contas, é um Peugeot, né, cara? Tá vendendo um Peugeot SW206, 1.6 Feline 2008. Tô pedindo 30 pau. O valor dele na tabela Fipe é 29.700. Ah, tu tá pedindo mais que a Fipe, então. Mas vem cá, mano. Mas ele tá lindo e novíssimo. Todo mundo acha que o seu carro é lindo e novíssimo. Tchê, eu tô pedindo 30 pau também. Acontece que ontem eu e meu marido fomos levar ele pra vender numa concessionária renomada aqui em Caxias e me deu muita raiva. O vendedor teve a cara de pau de oferecer 26 mil reais. Eu queria pular no pescoço dele. Mas, querido, o vendedor vive disso, né? Ele vai vender o teu carro por 29.700, que é a tabela Fipe. Qual é o ano do Peugeot? É 2008. SW206 Feline. Aproveitando, quero mandar um boa noite pro meu marido Mark, que chora de rir com o Sidão, o Cid Foleira. Boa noite, Mark. E no mais é isso, sou uma paulista perdida aqui no Rio Grande do Sul, que aprendeu a amar o PB. Não vivo mais sem vocês. Beijos, principalmente pro Fetter e pra Rodaica, casal lindo que eu sou fã. Mandou aqui a Dani e Mark, o Mark com CK no final, daniemark@hotmail.com. A última paulista perdida aqui no Rio Grande do Sul virou governadora. Vendo ou troco o caminhão Mercedes-Benz 1113. Olha aí, a gente tava falando dele agora no início do programa. É verdade. Ano 1974, azul clássico. É um caminhão clássico esse. Bom estado, caminhão particular, carroceria de 6 metros, imposto 2010 pago. Troco por caminhoneta a diesel ou sítio, perto de Porto Alegre. Preço a negociar. Mando fotos. Contatos para vendo ou troco caminhão azul @hotmail.com. Mas não era, o Fetter falou, não era o 1113 que tu tinha falado no início? Isso aí. É esse aí. Olha que coincidência, cara. Será que é o mesmo? Vendo ou troco caminhão azul @hotmail.com. Mandou o João Tim de Porto Alegre. Obrigado aí pela participação da galera nos classificados do Pretinho. É um sucesso este quadro aqui no programa, não é, Almir? É verdade. Já não posso dizer o mesmo do meu quadro desclassificado, Domi. Vendo DVD 7 polegadas. Ó, isso aí é legal pra ti, hein, Feder? Pra mim? Tu que gosta, DVD de 7 polegadas para moto. Até. Deixe sua moto bonita, moderna e faça o maior grau com a galera. Acoplado no guidon, você pode viajar curtindo um show do DVD bem legal do Vitor e Léo. Por exemplo. Por exemplo. Pode ser outro, rock de galpão, pode ser, se quiser. Até pirata. Ele lê DVD pirata. E também tô vendendo com esse novo produto inovador no mercado mobilístico. Automobilístico? Motobilístico, só para moto. O mercado de motobilístico, que é um cinzeiro para moto. Você gosta de fumar enquanto dirige sua motocicleta? Cara, é uma cena deprimente ver um motoqueiro de capacete fumando, né, cara? É deprimente, cara. Agora, o que eu já fiz isso? Ah, não acredito, cara! Imagina que bata. Muito, muito. Olha só que legal. Tem ali o tanque, não tem? O cinzeiro fica logo ao lado. Logo ao lado. Eu vou te dar uma sugestão. Almir, faz da boca do tanque o cinzeiro. Fica acoplado ao tanque lá embaixo, entendeu? Perfeito, a cinza, você bate ali, o cinzeiro no tanque, não suja as ruas. Certo, tá. Pode crer, mandou o Matheus Soares, contato com almirketing@.com. facebook.com/Orkut Internet Explore. Então, no intervalo, voltamos em seguida. Atlântida. Brasil. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. 18 minutos para as duas. Está na hora de fazer o momento Bola nas Costas, manter um contato com o nosso posto avançado na África do Sul, doutor Alcê. É agora no Pretinho Básico. Bola, bola nas costas. E aí, doutor Alcê? Doutor Petro, hoje começa também o torneio de Floripa, doutor Petro. É, começa hoje, é verdade, doutor Alcê. A Copa da Hora com o Grêmio, o Avaí, o Corinthians. Coritiba e o Marco. Verdade. Vai ter Grêmio e Coritiba hoje, a Bahia e Marco. Vai passar na Telecom, no Sport TV. Ah, então não vamos ficar órfãos de futebol. Ainda bem, muito hoje, menos, ainda muito bem, menos da tá Copa. Uma deprê, né, cara? Muito menos da Copa. É, Copa, a o Copa Grêmio continua. Vai jogar Copa, 7:30, doutor Everton. É. O doutor vai ver? Eu, claro. Que coisa boa. Torcer loucamente. E peço, doutor Alceu, que mande um abraço para minha mãe, que ontem ainda comentou que gosta muito. Dona Everton. Como é o nome dela? Dona Everton. Dona Everton. Não, não é Dona Everton. Não, não, não. Não, não, não, não. Pode ser Dona Lena. Dona Lena! Isso, um gosta abraço, muito. Doutor Alceu. E anda preocupada com a Dona Neuza também. Não, mas tá bem a Tá bem, é. Conseguiu falar com ela, doutor Alceu? Não, ainda não. Ainda não. Eu disse pra ela que o Ricardo atendeu, ela tava no banho, eu contei pra ela. Vamos falar com o Potter lá? Vamos falar com o Potter. Fala, Potterzinho, e aí, querido? Boa noite, rapaziada, tô falando com vocês aqui de Porto Elizabeth, no Oceano Índico, onde a seleção brasileira vai jogar depois de amanhã contra a seleção do Holanda, uma viagem absolutamente maravilhosa, a cidade é linda, completamente diferente de Joanesburgo, onde tem não tem ninguém na rua, né? Tem 4 milhões de pessoas dentro de casa, aqui não. Aqui já tá, a temperatura já sobe um pouquinho, já tem gente caminhando pela rua, tem bares. E eu vou fazer uma coisa, um cara que nunca falou no Pretinho Básico, é apaixonado pela gente, pelo menos, e vai falar e vai dar um boletim sério de Copa do Mundo e de Seleção Brasileira. Eu quero que vocês recebam com uma salva de palmas, Sérgio Boaz, da Rádio Gaúcha. Por favor. É uma honra mesmo pra mim. Tô realizando o sonho. Pô, que beleza. É boletim, vai. Ó, a seleção brasileira, hoje pela manhã, o médico José Luiz Ronco praticamente disse que Elano está fora da Copa do Mundo. A má notícia, Elano, de boas atuações, dificilmente terá condições de jogar a Copa do Mundo os jogos que restam. Felipe Melo também tem difícil retorno ao time do Brasil, fará um treinamento hoje que pode ser decisivo. E assim o técnico Dunga, que já não terá o Ramírez, deverá colocar Cleberson no setor de meio campo para encarar a Holanda. Um abraço, uma honra. Deixa eu só comentar uma coisa rapidamente com o Boaz, com o Potter e com os amigos que estão nos ouvindo nesse momento. Em toda a coletiva do Dunga, é saliente a participação do Boaz, pelo tom de voz e pelo sotaque, é, né? É verdade. Sabe que o Sérgio Boaz pra nós também é uma sorte, essa sorte eu vi aqui na frente, é um básico. Ô Boaz, mas não dá pra ele chamar aqueles jogadores que estavam na reserva, não. Aqueles 7 nomes, já foi pro saco aquilo. Não pode. Não. Como é que é? Repete aí. Não dá pra... Tá grudado aqui em mim no bom sentido. Não, não, mas a pergunta não tem fundamento. É. Fica tranquilo, a pergunta não tem fundamento. Não dá pra convocar mais ninguém, né? Não dá pra convocar mais ninguém. Agora já era. É verdade. É agora, mas eu acho o seguinte, ó. É aqui que eu acho. Eu acho que o Brasil vai atropelar a Holanda. É mesmo, boss. É, não. A Holanda normalmente está em crise, o Van Persie já reclamou do técnico, da substituição, e agora o noticiário está dando conta de que tem crise já na seleção holandesa, e eu tenho convicção de que o Brasil irá atropelar a Holanda. Claro que não é aquela carne assada que foi o Chile, longe disso, que o Chile é o seguinte, quando o Brasil não está legal, é só marcar um jogo com o Chile que está tudo resolvido, e isso é freguês mesmo. Agora a Holanda, eu acho que também vai pro saco. Depois já não sei mais o que vai acontecer. Um abraço pra vocês, muito obrigado, foi uma honra. Obrigado, Sérgio Boas. Nós também estamos acreditando aqui que vai dar tudo certo e o Brasil vai conseguir a classificação diante da Holanda nesta sexta-feira. Muito boa participação, Sérgio Boas, aqui. E aí, Potterzinho? Mais à noite vai estar o Davi Coimbra, tá? A gente vai estar com uma qualidade de som, porque a gente está em deslocamento, né? Estamos chegando aqui em Porto Elizabeth. A gente vai conversar com o Davizinho Coimbra, que tá coitadinho, tá gripado, cara. Davi Coimbra tá gripadinho aqui. Eu fico fazendo coisas. Fica fazendo coisa que não deve, saindo pelado do banho. Dormiu sem camisa, viu? Dormiu sem camiseta e acordou gripado. Tá bom, Potterzinho. Voltamos logo mais às 6:30 contigo, então, tá? Beijo, até mais. Tchau, tchau. E aí, KG? Olha só, Uruguai campeão de 2010, conforme as estatísticas das outras Copas do Mundo. Oh. Tem vários fatos aqui que vão provar que o Uruguai vai ser o campeão. É aquelas coisas, né? Média de gols, jamais uma seleção com média de gols inferior a 1,5 nas eliminatórias foi campeã. Por isso, Austrália e Argélia deixaram a briga pelo título e o Paraguai deve ser o próximo. Tá? Vamos eliminando as seleções. Invencibilidade, Holanda e Espanha serão os primeiros favoritos a serem eliminados por esse sistema. Isso porque nunca em toda a história uma seleção europeia que se classificou com 100% de aproveitamento nas eliminatórias venceu a Copa do Mundo seguinte. Holanda e Espanha fora. Paraguai, europeus caseiros. Jamais uma seleção da Europa ergueu o troféu fora do velho continente. Por isso, a Alemanha será a próxima a arrumar as malas e voar de volta pra casa. Certo. Copa América e Copa das Confederações. Mais uma maldição que ronda os mundiais. Nunca, nos 80 anos de Copa do Mundo, uma nação que venceu alguns desses torneios foi campeão no mundial seguinte. Com isso, o Brasil, campeão continental de 2007 e das Confederações de 2009, tem dois bons argumentos para se despedir da África em breve. Ainda tem a Argentina. Melhor do mundo, desde a criação da Bola de Ouro, a revista France Football, nunca um jogador que ganhou esse prêmio no ano anterior foi coroado com o título da Copa no ano que vem em seguida. Por isso, Messi, astro argentino e eleito melhor do mundo em 2009, pode ser o próximo a entrar para esse seleto time. Uruguai campeão. Depois de 60 anos de tristezas, a seleção cisplatina voltaria a levantar a mais cobiçada taça do planeta. Além disso, o país venceu seus únicos dois campeonatos mundiais em anos terminados em zero, 1930 e 1950. Uruguai! Uruguai! Uruguai! Queremos a mãe do Cacá! Isso, mãe do Cacá! Queremos a mãe do Cacá! Queremos a mãe do Cacá! Manda um queremos a mãe do Cacá pros funcionários da UCPEL. Vocês ficam perdendo tempo com o Fabrício Silva, mano. Com a mãe do Cacá, porque vocês não viram a sogra do Cacá. Cara, vocês são os débeis mentais. Não, só um pouquinho. Débil mental, quem que é a mãe do Cacá? É isso. Como sogra? Quem é a mãe do Cacá? Cara, a sogra do Cacá é a mãe da. Obviamente. Da guria. E a guria é bonitinha, né? Bonitinha. E a mãe dela. É, não sei o que da Avon. Mas rapaz. Tem um detalhe. Vendedora. Só meio que a cabeça da Avon no Brasil. Mas pensa comigo o seguinte, e Maurício. Ela é de porra. Entre a mãe e a sogra, quem incomoda mais? Sogra. Mas a sogra só incomoda porque é mulher, cara. Não, mas a sogra queremos só incomoda sogra o Cacá. Queremos a sogra do Cacá. Queremos a sogra do Cacá. Eu já falei anteriormente, sogro não incomoda. Por quê? Porque sogro é homem. Eu acho muito bagaceiro a sogra do Cacá. Queremos a sogra do Cacá. Vamos as duas logo, então. Pode ser. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sogra e a mãe do Cacá. Vamos acabar com esse assunto. Queremos acabar com esse assunto. Vou acabar com esse assunto. Daqui a pouquinho tem cabelo no espaguete. Daqui a pouco tem cabelo no espaguete com o Anonymous Gourmet no programa de hoje. Dançando aqui na Dança dos Famosos. Você sabe que os pneus Pirelli têm em comum com o time do Brasil, o Marcos Piangers? Sim, os dois são número um. Muito bom, os dois são número um em tudo. É por isso que a Pirelli está lançando a promoção Torcida Número 1 Pirelli. Para participar, você só precisa entrar no site torcidapirelli.com.br ou mandar um torpedo grátis para o número 3020. ouvinte com a palavra Pirelli e a resposta para a pergunta: por que a seleção brasileira é e sempre será a número um? Os autores das 12 respostas mais criativas vão ganhar um kit com 3 camisas oficiais: uma da seleção brasileira, outra do seu time gaúcho do coração e outra da Inter de Milão, o time do goleiro da seleção brasileira. Então entre no, patrocinado pela Pirelli, entre no site, consulte o regulamento e participe desta promoção exclusiva Pirelli, o pneu número 1 do Rio Grande do Sul e do Brasil. E do lateral direito da seleção também, né? O Maicon também joga. Pô, oh, é verdade, Cajezinho, muito bom. Bem, vai jogar no Real Madrid agora. E o Lúcio também, né? O Lúcio também não era. Também, claro. Pô, claro. Então é verdade, vários, é verdade. Né? Tá bom? É, era isso é então, ótimo. Por enquanto. Maravilha. Vamos lá, dá uma rodadinha aí, começa por ti. Na aula de geografia, a professora pergunta: Pedrinho, mostre no mapa aqui onde fica a América. Aí o Pedrinho levanta, vai ali e aponta o dedo pra América. Muito bem, Pedrinho. Agora você, Manuelzinho. Vem cá, vem, Manuelzinho. Me diga quem descobriu a América. Ora, pois, professor Eclerc, que foi o Pedrinho, não é? Que amor! Cara, eu já fiz esse teste, já fui pro centro com o Mapa Mundi e 90% das pessoas não sabia apontar países, cara. Me inclui nesse, 91%, eu também não sei. Cara, eu mostrava um país, eu pedia assim, África, onde me aponta a África, o cara apontava pra Oceania, apontava pra Ásia, apontava pra Europa, apontava pro Brasil e não apontava pra África. Me aponta a Alemanha. Pô, se apontar pro Brasil, chegou perto. É, verdade. Mas é assustador mesmo, ninguém não conhece o Mapa Mundi, cara. Tem um vídeo, inclusive, no YouTube. Vai, KG. Hoje tem bailinho na garagem do Zelig. Olha que beleza. Rock, pop, a partir das 22 horas com ele, não Couto DJ. Ele. Carlos Couto que está conosco aqui. Isso no estúdio. Hoje, já. Hoje, então, no Zelig, né, Couto? É. Isso aí, bailinho da garagem do Zelig. Se der, participando já pela última vez da reunião dançante. Muito bem. Aí o psiquiatra pergunta pro paciente: aí, pode me contar o seu problema desde o princípio? Pois bem, doutor. No princípio eu criei o céu e a terra. Vai longe esse tratamento aí, meu. Vai, Pinhagito. O Cachê chegou pra trabalhar e o chefe perguntou: ô, Cachê, por que você não veio trabalhar ontem? É, porque eu tinha ido me consultar. Então me mostra o atestado. Aqui, tá aqui, ó. Aí o cara olha o atestado. Você foi consultar o teu pinto ontem, né, Cajé? Mas como é que o senhor sabe? Atestado de óbito aqui, pô. Te peguei, hein? Ele pegou, né? Deixa eu falar um troço pra vocês aqui. Balada do Pretinho no dia 17 de julho em Gravataí, no Cerâmica Atlético Clube. Mandou um e-mail pra nós aqui o Rafael Silveira, dizendo o seguinte: Magic, oh, oh, oh. The summer is magic, the moment is magic. Valeu, não entendi o link. Balada do Pretinho, cara. A gente toca esse som, cara. Todas as baladas. Que é a música do momento, cara. Ah, é. Cantando uma música. The Summer is Magic, é a música do momento. Aí em todas as rádios. Isso. Olá, me chamo Rafael da Silveira, sou um grande fã do programa e atualmente em Gravataí só se fala da possível. Por enquanto em Gravataí é só um boato. Ah, isso é legal. Por enquanto em Gravataí é só um boato, só se fala da possível balada do Pretinho a ser realizada no dia 17 de julho no Cerâmica Atlético Clube em Gravataí. Sou da torcida Barradores, que é a torcida do Cerâmica, onde vai ser realizado o evento, e como conhecedor do gosto dos integrantes do programa por futebol, gostaria de apresentar, vou dar presentes aos integrantes. Eu vou presentear com alguns produtos oficiais do Cerâmica. Pô, leva tanto numa para caixinha, uso então, né, pra não quebrar, né, de cerâmica, né? Isso, Maurício, tanto para uso pessoal quanto também para guardarem de lembrança. Eu tenho uma camiseta oficial do Cerâmica, tá? De cerâmica? Demais, é verde, amarelo e preto. Demais. Não é de cerâmica, né, Maurício? Então por que te chama Cerâmica? O nome do clube atlético é Cerâmica, cara. Gostaria de saber se seria possível no dia do evento poder entregar os produtos oficiais de presente para vocês. E talvez poder tirar umas fotos com vocês também, duas, diz o Rafael, fotos aqui. Pode tirar duas fotos. Duas fotos. Dependendo dos produtos que ele nos presentear. O limite de fotos. Atenciosamente, são duas. O nosso querido Rafael lá do Cerâmica Atlético Clube de Gravataí, onde a gente vai estar no dia 17 fazendo uma balada pra arrasar o quarteirão, onde fica instalada ali a sede do Cerâmica Atlético Clube. Então não vamos quebrar a sede, que é de cerâmica também, né? Muito bem, tá bom. Mas uma semana antes a gente vai estar em Farroupilha na festa do Ridículo. É verdade. Dia 10 de julho tem balada do Pretinho em Farroupilha na festa do Ridículo. Os ingressos já estão à venda na Exibidas Acessórios e na Drops de Menta de Caxias e também de Farroupilha. 10 de julho, Farroupilha, balada do Pretinho. Vale o contraponto, lembrei de uma historinha aqui, porque o Marcos comentou desse negócio da geografia, que 90% das pessoas não sabem onde fica isso e aquilo. Já contaram aqui a historinha do barco, do cientista e do pescador? Vale lembrar, porque é o contraponto disso. Cientista e um pescador num barquinho, só os dois ali, daqui a pouco o cientista começou a indagar pro pescador. O senhor estudou? Não, senhor. Perdeu um bom tempo na sua vida não estudando, hein? O senhor trabalhou? Eu sou pescador. Olha, o senhor também perdeu mais um tempo na sua vida. Conhece alguma coisa de geografia? Não, senhor, não conheço nada. Não. Perdeu mais um belo tempo da sua vida. O senhor... E aí fez uma série de perguntas e nada. Lá, daqui a pouco, furou o barco. No alto mar, e quando furou o barco, o pescador olhou pro cientista e perguntou: o senhor sabe nadar? Não. Pô. Perdeu toda a vida. Boa, muito boa, Pi. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria com o Pretinho Básico, preferência e fidelidade. Voltaremos logo mais às 18 horas. Fique agora com mais um Cabelo no Espaguete do nosso Duda Garbi. Pegou o Pinheirinho, o Anônimos Gourmet. Ouve aí. Rede Atlântida apresenta... Cabelo no Espaguete. E a vítima de hoje é Anônimos Gourmet, apresentador da RBS TV do Rio Grande do Sul. Alô? Alô, quem está falando? Quem é que fala? Tudo bem, aqui é Ricardo Prates, do Juizado da Infância da Juventude do Rio de Janeiro, tudo bom? Tudo bem. Tudo tranquilo. Pinheiro Machado, nós gostaríamos de falar com você. Você tem um programa em Porto Alegre sobre culinária? Sim, tenho. Ele é transmitido em qual emissora? Ele é transmitido pela RBS TV de Porto Alegre. Essa emissora era afiliada da Rede Globo, é isso? Sim. Ah, bacana. Bom, estou ligando, porque nós recebemos uma denúncia de que nesse seu programa existe um menor de idade trabalhando. Isto é verdade? Não é verdade. É um menino que de vez em quando aparece, assim, brinca no programa, assim, só. É isso que acontece. Você é alguma coisa dele? Qual é a sua reação com este rapaz? A mãe dele, inclusive, aparece no programa e eventualmente aparece ele junto com ela. Uhum. Eu sou tio dele e padrinho dele. Ah, você é tio e padrinho. Bom, você tem consciência que menores de idade não podem... participar de programas de televisão. Você sabe disso, certo? Sim. Na verdade, este rapaz, ele tem algum número no sindicato no qual permita ele participar dos programas? Certo. Então o senhor faz o seguinte, o senhor me manda por escrito isso aí, por favor, certo? Você não está... Aí a gente pode esclarecer. Nós estamos assim, inclusive aqui ele... As autoridades do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, estão cientes disso. Está tudo correto com isso aí. Você sabe que eu estou ligando e isso é para esclarecer, certo? Não, eu estou esclarecendo. É uma coisa perfeitamente, é uma brincadeira. Ele aparece assim como um brinquedo, como uma coisa, faz parte da vida dele. Não tem nenhuma característica de trabalho, tem uma característica de lazer e de brincadeira dele, simplesmente isso. Mas este programa, ele tem um patrocínio e, de acordo com a participação deste menor, existe uma remuneração, correto? Não tem remuneração nenhuma. Ele participa como um brinquedo, assim, dele, junto com a mãe dele e tal. Não tem nem periodicidade, não tem nada. Porque o problema é que isto que você está me falando, isto configura trabalho infantil, mão de obra infantil, o que seria um problema para você. Não, mas não é mão de obra infantil, não tem nem característica de trabalho, não tem nenhuma das características que pode chamar de trabalho, certo? Zé Pinheiro Machado, o seu programa tem uma audiência muito grande no Rio Grande do Sul. O nome dele qual é? É Anônimos Gourmet? É Anônimos Gourmet. Você tem medo, então, de ficar sabendo seu nome, por isso coloca Anônimos no nome? Olha, eu não vou continuar falando com o senhor diante disso, diante dessa sua informação. Me permita falar com você um minuto só, você me escuta? Sim. Aqui quem está falando é Duda Garbi, do Pretinho Básico da Atlântida. Isso é uma brincadeira, o cabelo no espaguete, Anônimo. Não, beleza. Eu, inclusive, sou ouvinte do Pretinho, entende? Certo, tamo aí, viu? A brincadeira é sadia. Valeu. Não, é uma brincadeira. Eu fico muito feliz com isso aí, tranquilo, tá? Um abraço.